Mosquitos daqui é difícil ver. Negro com cordão de ouro branco, pode crer. Muito prazer. Apresento pra você a parte do Brasil que o turista não quer conhecer. Assalto, sequestro, um matando o outro como forma de protesto. Não estudou, não se formou. Eu só lamento. Meu povo tá morrendo. O meu povo tá morrendo por falta de conhecimento. Meu povo tá morrendo por falta de conhecimento. Essa é a consequência. O crime no asfalto é questão de sobrevivência. Silêncio, dor e medo. O que a mídia mostra pra gente não é mais segredo. Não é mais segredo. Cadáver da Ibope. Bem-vindo. Seja bem-vindo. No vale da sombra da morte. Seja bem-vindo no vale da sombra da morte.